chorei, me humilhei, dizendo que já tô cansada de ser só ex. Sofri, me arrependi. E o que é que custa você acreditar em mim? A verdade é que você sabe que eu não sei mentir. Tô fingindo recaída pra deitar na sua cama. Mas você diz que me odeia, mas meu corpo você ama. Eu tô fingindo recaída pra deitar na sua cama. Mas você diz que me odeia, e esse corpo você ama. Neném que não chora. A verdade é que você sabe que eu não sei mentir. Eu tô fingindo recaída pra deitar na sua cama. E você diz que me odeia, meu corpinho você ama. Eu tô fingindo recaída pra deitar na sua cama. Neném que não chora não ama. Mas você diz que me odeia, só sequinha você ama. Neném que não chora.